tomate não dá, iogurte não dá. Tem que sobrar pra comprar sabão. Azeite tá caro, óleo é mais barato. Mas não faz bem pro coração. No carro do ovo tá bem mais em conta. Aquele que a galinha chorou tem que trazer vela de 7 dias. Que eu vou acender pra Xangô pra ver se melhora. Pra ver se a justiça vai chegar agora. Pra ver se melhora. A fome tem pressa, mas grana não sobra. Pra ver se melhora. Pra ver se a justiça vai chegar agora. Pra ver se melhora. A fome tem pressa, mas grana não sobra. Um dia eu sei que o sol vai brilhar e vai virar na minha direção. Eu vou reunir família na mesa. Vai ter rabada com agrião, salada de fruta com creme de leite. Pra dançar o paladar, ouvindo meu samba com rádio no talo. Enquanto não rola, o jeito é sonhar pra ver se melhora. Pra ver se a justiça vai chegar agora. Pra ver se melhora. A fome tem pressa, mas grana não sobra. Pra ver se melhora. Pra ver se a justiça vai chegar agora. Pra ver se melhora. A fome tem pressa, mas grana não sobra.